11. Esta fotografia retrata o cotidiano dos garimpeiros de Serra Pelada e evidencia a intensa busca pelo ouro em meio a condições rudimentares. No primeiro plano, três homens estão ajoelhados ao redor de uma poça d'água, utilizando bateias para peneirar o cascalho e separar partículas do metal precioso. Seus corpos, sujos de lama e suas expressões concentradas, transmitem a exaustão e a dedicação ao trabalho árduo. No fundo, uma pequena venda improvisada com balcão de madeira contrasta com a cena de trabalho. Três homens debruçados sobre o balcão observam os garimpeiros, enquanto um garoto, sentado sobre a estrutura, parece alheio ao ambiente pesado. No canto esquerdo, um homem encostado na parede acompanha a cena ao lado de pães e garrafas de bebida, sugerindo um comércio local que atende às necessidades dos trabalhadores. A composição da imagem equilibra os diferentes elementos do espaço, destacando as relações humanas dentro do garimpo. O contraste entre o esforço físico dos garimpeiros e a postura mais relaxada dos homens no balcão cria uma narrativa visual sobre hierarquia, sobrevivência e resistência. A fotografia capta com precisão a dureza da vida no garimpo, revelando não apenas o trabalho braçal, mas também os aspectos sociais e econômicos que sustentam esse universo.